Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Riff Service. E o Riff Service desta semana é dedicado a supergrupos formados já no século XXI. E vamos iniciar com os The Winery Dogs, supergrupo que conta com Richie Kotzen, Mike Portnoy e Billy Sheehan. E do seu primeiro álbum, o álbum homónimo The Winery Dogs, lançado em 2013, vamos ficar com a música Criminal. Para vocês, The Winery Dogs, Criminal. Dead drunk friends. Here's to all the women, the widows and the brides, the ones that we came home to, the ones we had to hide. The next one to the road boys and all the crap we tried. We thought we were immortal, but then you died. I've been feeling kinda lonely, so I came here to get fried. I'm raising my glass and tossing it back, but I can't remember why. So let's have another for all of my brothers who drank till they died. I'm raising my glass and tossing it back, but I can't remember why. So let's have another for all of my brothers who drank on till they died. Drank on till they died. My dead drunk friends. My dead drunk após The Winery Dogs, quem nos apareceu foi um super grupo que conta com Michael Anthony, Sammy Hagar, Joe Satriani e Chad Smith. Estou a falar-vos do Chicken Foot. E do álbum Chicken Foot, ficamos com a música My Kinda Girl. E terminamos esta sequência com os Hollywood Vampires, super grupo que conta com vários membros convidados. Mas os membros efetivos do supergrupo são Alice Cooper, Johnny Depp, sim, o ator Johnny Depp, e também Joe Perry. E do álbum Hollywood Vampires, ficamos com a música My Dead Drunk Friends. E vamos agora para uma nova sequência, e vamos iniciá-la com TMG, Taku Matsumoto Group. Supergrupo que conta com o japonês Taku Matsumoto, e também com Eric Martin, Jack Blades e Brian Tichy. E do álbum TMG One, vamos ficar com a música Never Goodbye. Para vocês, Tak Matsumoto Group, Never Goodbye. Die! e após Tak Matsumoto Group, quem nos apareceu foi a banda, o supergrupo Black Country Communion, supergrupo que contava e que ainda conta com Joe Bonamassa, Jason Bonham, Derek Sherinian e na voz e baixo Glenn Hughes. E do seu primeiro álbum, o álbum Black Country Communion, ficamos com a música Down Again. Terminamos esta sequência com um supergrupo sueco, um supergrupo que contava com Thomas Wikström, Tommy Denander, Marcel Jacob e Daniel Flores. Estou a falar-vos de Speedy Gonzalez. E do álbum Electric Stalker ficamos com a música Free Like an Eagle. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas de dois supergrupos com som bastante mais hard and heavy. E vamos iniciar com Unisonic, o supergrupo em que Michael Kiska e Kai Hansen voltaram a trabalhar. E além destes dois membros de Halloween, quem fazia parte deste supergrupo era Mandy Meyer, Dennis Ward e Costa Zafiru. E do álbum Unisonic, o primeiro da banda, vamos ficar com a balada No One Ever Sees Me. Para vocês, Unisonic, No One Ever Sees Me. Starts to bother about love. there's a world beyond imagination. It's coming soon, it's on the way. A darker side, a fascination. We'll lead us right to Judgment Day. So breaking ground, a new dimension. And strange machines will take the lead. The downfall of civilization. And we're the last, the restless breed. E nesta sequência de baladas, após Unisonic, quem nos apareceu foram os Wolfpack, um supergrupo liderado por Mark Sweeney e Michael Voss. Este supergrupo conta com vários convidados, entre os quais Klaus Lastman, Rudy Sarzo, Tony Harnell, entre muitos, muitos outros. E nesta música que aqui nos foi apresentada, a música Tomorrowland, do álbum Wolves Rain, quem foram os convidados foram Andy Lickford e Chris Holmes, o guitarrista Chris Holmes. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com duas bandas, com dois supergrupos que fizeram bastante sucesso, porque os seus membros vinham de bandas de muito sucesso da década de 80 e em especial da década de 90. E vamos iniciar com Audioslave, supergrupo que contava com Chris Cornell e com três ex-membros dos Rage Against the Machine, Tom Morello, Tim Comerford e Brad Wilk. E do primeiro álbum da banda, o álbum Audioslave, vamos ficar com a música Show Me How to Live. Para vocês, Audioslave, Show Me How to Live. Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E após Audio Slave, quem nos apareceu foram os Velvet Revolver. E do álbum Contraband, ficamos com o primeiro single, a música Slither. E este supergrupo contava com Slash, Duff McKagan e Matt Sorum, que eram ex-membros de Guns N' Roses, e contava também com Dave Kushner e Scott Whelan. E vamos agora para uma nova sequência, e nesta nova sequência vamos ter três nomes mais melódicos, três bandas mais melódicas. E vamos iniciar com Revolution Saint, supergrupo que contava e que ainda conta com Doug Aldrich, Dean Castronovo e Jack Blades, e conta também com a colaboração de Alessandro Del Vecchio. E do álbum Light in the Dark, vamos ficar com a música Don't Surrender. Para vocês, Revolution Saints, Don't Surrender. Thank you. Change time. e nesta sequência, com um som mais melódico, após Revolution Saint, ficamos com os LRS. E do álbum Down to the Core, ficamos com a música Never Surrender. E os LRS são compostos por Tommy Laverde, Josh Ramos e Michael Schotten, e que contaram com os convidados Alessandro Del Vecchio e Anna Portaluppi, e também com Nicola Mazzucconi e Jamie Brown. E terminamos esta sequência com um som mais melódico, com os Key of Hearts, um supergrupo que contava com Kim Marcello, Tommy Hart, Ken Sandy e Marco Di Salvia. E do primeiro álbum deste supergrupo, o álbum Key of Hearts, ficamos com a música Edge of Paradise. E vamos agora para uma nova sequência e vamos para um som ligeiramente mais pesado, ligeiramente mais rock and roll. E vamos iniciar com os The Dead Daisies. E este supergrupo, ao longo dos últimos anos, foi trocando alguns dos seus membros, e quase sempre membros de alta estirpe, membros super conhecidos do mundo do hard rock. E a música que escolhi para ilustrar esta banda foi a música Mainline, do álbum Make Some Noise. E neste álbum a banda era composta por David Lowe, Mark Mendoza, Brian Tichy, Doug Aldrich e John Corabi, e que contou também com Marty Fredrickson como um vocalista convidado a fazer coros. E do álbum Make Some Noise, vamos ficar com a música Mainline. Para vocês, The Dead Daisies, Mainline. Realize it don't look so surprised when you roll that dice, you pay the price. estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E após The Dead Daisies, ficamos com Soul Circus. E do álbum World Play, ficamos com a música My Sanctuary. E este supergrupo era formado por Jeff Scott Soto, Neil Sean, Marco Mendoza e Dean Castronovo, que posteriormente foi substituído por Virgil Donati. E terminamos esta sequência com Brides of Destruction, um supergrupo que contava com London Legrand, Tracy Guns, Scott Sorry, Scott Coogan e contou também com a colaboração de Nikki Sixx. E do álbum Runaway Brides, ficamos com a música White Trash. E vamos agora para uma nova sequência, e é um projeto que reúne Ian Gillan e Tony Iommi, o projeto Who Cares. E deste projeto vamos ficar com a música Holy Water. Para vocês, Ian Gillan e Tony Iommi, Holy Water. Time to have another drink. I got jail, keep pumping on my flow. She said, come on, baby, I got a license for love. And if it expires, pray hell from above. Because in the midnight hour, she cried more. With a rebel yell, she cried more. In the midnight hour, babe, more. With a rebel yell, she cried more. She don't like slavery, she won't sit and bay. But when I'm tired and lonely, she sees me to be. What set you free? Após Ian Gillan e Tony Iommi, ficamos com os Adrenaline Mob. E do álbum We The People, ficamos com uma cover de Billy Idol, a música Rebel Yell. E os Adrenaline Mob eram compostos por Russell Allen, Mike Orlando, David Zablidowski, Jordan Canada e nesta música em específico, a bateria foi tocada por AJ Pirro, o mítico e já falecido ex-baterista de Twisted Sister. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciar com os Sons of Apollo, um supergrupo com um som pesado e puxado ao progressivo. E este supergrupo conta com Jeff Scott Soto, Ron Tal, Billy Sheehan, Derek Sherinian e também com o baterista Mike Portnoy. E do álbum Psychotic Symphony, vamos ficar com a música Alive. Para vocês, Sons of Apollo, Alive. Cause I am alive. E nesta sequência de baladas após Sons of Apollo, ficamos com o projeto que reuniu os dois irmãos Apis, Carmine e Vinny. Estou a falar-vos do projeto Apis, que em 2017 lançaram o seu primeiro e até agora único álbum, o álbum Sinister. E deste álbum ficamos com a música Future Past. E além dos dois irmãos, este supergrupo era composto por nomes tão variados como Robin McCauley, Eric Turner, Tony Franklin, entre muitos, muitos, muitos outros. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vamos iniciá-la com os alemães Voodoo Circle e do álbum Broken Heart Syndrome, a ficar com a música When Destiny Calls. E os Voodoo Circle são uma banda composta por Alex Byrott, David Redman, Jimmy Krasich, Marcus Kuhlman e também pelo baixista Matt Sinner. Para vocês, Voodoo Circle, When Destiny Calls. When destiny comes, now you're losing your battle.

Captain Return. E é com Corleone, Walk on Water, que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com germânicos Voodoo Circle e a música When Destiny Calls. Continuamos com os Phantom Five, supergrupo composto por Klaus Lastman, Robbie Bogle, Francis Bushels, Axel Cruz e Michael Voss. E do álbum Phantom Five, primeiro álbum da banda, ficamos com a música Why. E terminamos esta sequência com os Corleone e a música Walk on Water. E os Corleone são um supergrupo composto por Ronnie Romero, Leo Leone, Han Habegger, Igor Gianola e Mila Merker. E é com Corleone que me despeço do Riff Service de hoje. Deixo-vos a todos o desejo de uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este, vocês já sabem, este é o Riff Service. Rock on! Thank you.